Príncipe Negro Retrô. Uma viagem no tempo com os DJs Edilson e Edilson. Bora nossa saudade assim, ó. Príncipe Negro Retrô. A maior viagem de todos os tempos. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. E aí? Não vou mudar. Não vou mudar. Príncipe Negro. Porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. O nosso amigo Dinho, ainda com a gente. Alô, Dinho! Mas eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem. A onda agora é retro! Por isso eu penso desse jeito. O Pedrinho de Vigia tá aqui com a gente. A onda agora é retro. Uma viagem no tempo. O primeiro e único retro do Pará. Pra você viajar no tempo, dançar coladinho, curtir o som do Príncipe. Príncipe Retrô e Vigia. Retrô. Cuidar mais um pouco do coração. Já cansado da solidão e de tanto sofrer. Da família Sabotagem curtindo o Retrô aqui com a gente, obrigado. A onda agora é Retrô. Meu amigo Rony Promoções aqui com a gente. Dia 3 de novembro, o aniversário do homem tá chegando. Dia 3 de novembro, aqui com o Retrô. Vai lá buscar ela, passarinho. darei minha gratidão e você jamais. O casal Rio e a Thelma, o casal número 1 aqui com a gente. Alô, Vigia! Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. O Max e a Delma aqui com a gente, o casal top na área curtindo o retrô. Nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Príncipe Negro Retrô. E os passarinhos que voam distante. Sabe muito bem aonde anda você. Festa com o Retrô é outro nível. Nem adianta comparar. Vamos dançar! Vamos recordar no Retrô! Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. E com carinho aos poucos me cita. Eu não resisto sua tentação. Amigo Neco aqui com a gente. Alô, Neco! Gente boa, tá curtindo o retrô. Vamos dançar! Você me diz palavras bonitas, ah, pra aliviar a minha tensão. Alô, Juliba! E com carinho aos poucos me cita. Eu não resisto sua tentação. Você invade meu mundo. Esse aí é o pai do Anderson Melo. Não me dá tempo para Negro Retrô, a primeira aparelhagem retrô do Pará. Príncipe Negro Retrô, agora no mundo da saudade. Isso é retrô. Você. Meu amigo Ronaldinho pro Monte, dia 17 vai estar aniversariando aí no Três Corações. Vem, vem, meu bem, vem, verso de Vigia com a gente. Saudade retrô! E amanhã, segunda-feira, tem Príncipe Negro da Ilha Bela, lá no Cubu. Sexta-feira que vem tem Butiquim. Sábado que vem, aniversário do Carlito lá na Via Show. Domingo que vem, Palácio dos Mares. E na outra segunda, dia 12, na Via Show. Na minha vida. Então vem, ser feliz. Vem, meu bem, ser feliz. O meu mundo caiu quando você fugiu. Da Retro, Príncipe Negro Retro. Primeira aparelhagem retrô do Pará. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Mora em teu corpo o que me faz dizer sim. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. Teu sol derrete minha resistência. Tens o desejo do amante. Abraço pra Carla aqui com a gente, curtindo o retorno. Obrigado, Carla. A onda agora é retro. Edielson. Detonando no retrô. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Príncipe Negro. Eu te amo e tu me amas. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Príncipe Negro Retrô. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Vai, Deco! É de dançar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Príncipe Negro Retrô. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de Cidinha. Aqui com a gente a Carla, filha do finado Batilata. A curtida retrô. Eu te quero. Alô, Rebelde! Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Sempre acreditei nesta paixão. Não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito é no meu coração. Meu amigo Serginho, saudade aqui com a gente, curtindo o retrô. Alô, Serginho! E o nosso amigo Galo também tá na lugar. Tá chegando aí o Festa Saudade. A região do Salgado, todo mundo convidado, hein, galera? Cineral, Pop Saudade, Rubi Saudade do Pirambá. Todo mundo convidado. Vai ser um festão, hein? Não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito, é no meu coração. Vai! Essa festa é véspera do Círio de Vigia. Partida do coração, na força da emoção, solta um sonzão, DJ Edelson. Eu não sei por onde começar. No meu diário o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Sequência. Que nunca mais vou conseguir te esquecer. A onda agora é retro. As estrelas perderam o seu brilho. Até a lua parece chorar comigo. Príncipe Negro. Eu me lembro de nós dois. É tanta solidão. Não deixe nada pra depois. Escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro nunca mais vou me apaixonar. Me iludir, amor. E estou sofrendo. Esperei pra mim. E se algum dia o sonho acabar, eu te

curti. E ele? Ciclone toca pra mim. E ele? O furacão do som. Quem lembra? Quem lembra? DJs Edilson de Elson são os melhores DJs. O nosso parceiro Bigodinho já aqui com a gente. Olha o Bigodinho. O homem das emoções. A emoção é a flor da pele. Agora você é retrô. A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. O meu amor, dá meu carinho pra ela. Meu parceiro Juniba, aqui com a gente, amigo particular dos irmãos Edilson e Edielson. Tá na areia, primeira dama, toda a galera. Meu amigo Dinho, valeu Dinho! Só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. A menina da Príncipe janela, Negro, fica sempre a me olhar. A onda agora é retro! Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Olha o coração! Meu amor, dá meu carinho pra ela. O meu calor, vou dar todinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. Edilson e Edielson. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Dali Edielson tocando pra vocês. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Bora pra cima! Olha o Príncipe Negro Retrô. Hoje, primeira vez aqui pra vocês, galera de vigia. Galera que dança, você que curte. Estamos na área! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baiano. Príncipe Negro Retrô. Ela está percebendo que eu gosto de brega, funk e lamba. Carregador todo especial aí pras meninas lá do Barão Vermelho aqui com a gente, curtindo o Retrô. A Kátia, a Karina, a Maria aqui com a gente, toda a galera curtindo o Retrô, obrigado. As meninas do Barão Vermelho. Edielson tocando pra vocês. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo, quero afogar essa paixão, quero conquistar seu coração. Eu e você, eu e você nesse salão. Cadê a galera do papão? Não, não, não, cadê a galera do clube do Remo? Esse é o Príncipe Negro Retrô. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo, quero afogar essa paixão, quero conquistar seu coração, eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Segura, segura, segura, vai! Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Aqui você faz uma verdadeira viagem no mundo da saudade. Vamos lançar coladinho agora! Parecia um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Manda um abraço especial, nossa amiga Neide com a gente. O Alailson, da Santa Rita, tá curtindo o Retrô. Obrigado, Neide. Obrigado, Alailson. Sinta-se à vontade. Nas tardes de domingo, da mágica no olhar. Príncipe Negro. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. O Ferrugem de Vigia tá com a gente. Não dá, ficar sem você não dá. Edielson. No porta-retrato, a gente se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. E vai! Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. O Adriano da Rua da Fumaça. Agora, gente, obrigado, Adriano. Meu coração.

Guilherme! Chega aqui, Guilherme! Não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Que te queria ao menos uma vez. Bertinho, chega aqui, Bertinho. Você é seu dono. Toda essa noite me cansa de gozo. Nos seus açoites, entregar meu corpo. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. Especial para o peixe aqui com a gente. O Paulinho, aqui com a gente, curtindo o retorno. Paulinho, Paulinho, preste você, né? Pedrito de Vigi. Príncipe Negro Retrô. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Toda a família, resto do mundo, curtindo o retrô também. Que faço minha mulher. Fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Janinho passado! Isso é o do Geladão com a gente, curtindo o retrô e a primeira dama. Eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando de eu te amar. Príncipe Negro Retrô, agora no mundo da saudade. Isso é retrô. Bora dançar. Debaixo do sofá, se a cama quebrar, pode gritar. Príncipe Gão, chega aqui o Gão. Em cima do telhado, embaixo do sofá, se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Lá vem o gato. Você, meu irmão! Ela me deixou. A onda agora é Retro! Eu já não sei se eu vou, se eu fico. Bem, meu príncipe! Eu vou telefonar. Liga! Que dia eu sou? Toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Segunda-feira, e o Príncipe Negro Retrô, a Nândia Bela, lá no Cubo. Sexta-feira tem Boutiquim. O meu coração já não aguenta. Bate forte e quase arrebenta. Eu tento disfarçar. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.